で、同票の1メートルですね、差し込ませます。Zulu 9 da visão com tráfego na final da 10. Sim. Ok, prossiga para a final da pista no 7, mantendo referências com tráfego na final da 10 para evitar pouso simultâneo. 9. Isso, pouso no 0, 6746. November, passe agora a escuta da torre 1 no 8 decimal 612. 86. Zulu November. Zulu November, prossiga. Zulu November aqui na curtíssima da 17, senhor. Firmando na curta da 35. Firmo. O vento é 1 no 0 graus 08 nós, é o número 2, tráfego número 1 na curtíssima da 1 no 0, tá livre o seu pouso na pista 35. O X1 November. Todo autorizado, November. Dois, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Para 2500 pés, ajuste 1012, Romeo Charlie X-Ray. É 746, solo aos 17, táxi autorizado até o pátio 3, web 6746. Autorizado, parte 3, deve mais 746. Eu sou aluno 7, backtrack autorizado, informe ligando a pista. Azul 4432 para a final da pista 17, vem na proa 045, azul 403, corrijo, 4432 da azul. 4432, sintonize o NDB Salvador 275 para interceptar a magnética 170, deixe NDB. Crua 080, o azul 4432, o limite é a magnética 170, do NDB Salvador. Tá, magnético 170 do NDB Salvador, direita pro 130, repórter estabilizado, azul 4432. Está visual com a pista 17. Estabilizado, 4432. A torre agora é 1 no 862, é bom pouso. 7210, é a boa. Boa. Azul 4432, vento 090 graus 08, mais livre pouso, pista 17. Tente livre pouso, 4432. LXWay, desça para 1.500 pés, 1.012, o ajuste. Reporte rotatório ou visual com campo. Afirmativo, livre pouso, pistão no 7, 4432. 432, sala voz 27. Livra externa na Lima, ingresso a Lima, parte principal até a posição remota. Correção, parte principal até o pátio 3, pátio 3 funcionamento. Posição 3 na parte principal para o azul 4432. Posição remota, especificamente não tem aqui no meu esquema, mas daí sim, isso aí, tá rebalizando a aeronave? É, negativo. É, eu acredito que seja agora no 43 que eu não tenho eu não tenho a dizer a posição realmente do 43. Do pátio principal, é isso ou não? Não, pátio de carga, pátio 3. Pátio 3. É, do lado. Se eu contava prosseguindo, era do lado direito. Do lado direito, onde tem o web e onde tem a terminal da U. E agora nós estamos aqui já parados para ingressar no gate 3 do principal agora. Dá pra voltar pela Índia? Papa Tango, Romeu Charlie X-Way, chame agora a Torre Salvador, no 8 decimal 612, Romeu Charlie X-Way. 3612, Romeu Charlie X-Way. Não. Tá chegando aqui, parece que um rapaz do Follow Me, peraí. Valeu, bom dia, o Papa Tango, Romeu Charlie X-Way. Bom dia, reporte interceptando ao 97. Para lá, Negra está mandando fazer 360 aqui da presença do sol. Você poderia confirmar aí com o pessoal de solo, de pátio, se é isso mesmo? Norte Alex Ray, pouso autorizado no 7090 graus com 9. 7, Alex Ray. Boa noite, Alex Rui, Solas 38, qual pátio? Autorizado Backtrack, táxi via pista, reporte em 173. Bem-vindo, boa noite.